Aquilo que eu gostaria era ter uma, de traçar este ano uma, esta é a Expo H, penso que há 80 mil pessoas, seria um número, na minha opinião, que justificava sobretudo o investimento para, para esse retorno, mas eu acredito que vai, vai ter que muita gente, que é possível, e que é toda a minha equipe e toda a estrutura, e por isso tenho que desafiar os oliveirenses que venham à Expo H, que comprem o bilhete geral, se não vierem, que venham nos dias que há a borla, que também é, é importante, e que venham nesses dias, pelo menos, para ajudar-me aos números e para também me dar a certeza que o caminho desta, desta Expo H, que é o caminho certo e que ela deveria ter sido reinventada numa nova forma, como ela está a ser.